nível de voo 080, reporte visual para modificações de regra, onde segue para Feira de Santana com ajuste em Salvador 1012. Comando pátio 5, frequência livre. É 4000, autorizado. Sobrembrinha aqui, Mike, autorizado a linha de montanha na pista 97. Delta para o traço do turno no 895. Consiga, Mico Delta. Estabilizou no ILS. Azul turno no 895. 1895, obrigado, até já. Mico Delta, reporte no Ferraz Tapon. É 225, olha, que a equipe de solo está autorizado a iniciar o pushback no portão 1 do chame táxi. Ok, está autorizado o pushback, chama táxi, seu chame é 225. Porém, que máquina contra de corte imediato? Está autorizado o novembro aqui, máquina, decolou da pista na 7, vento 100 graus, 069. Corre. Salvador Azul 9978, muito bom dia. Azul 9978, continua a aproximação, mas autorização de pouso. Sim, você escuta para o pouso, Azul 9978. Azul 9978, tráfego decolou da 17, ingressará 1.000 pés, retorna contra o vento. Mais segurança da perna contra o vento da 10. Sim, isso é o Dominic Mike. Confirma a informação para, foi para o Dominic Mike, ingressará contra o vento da 10. Afirmativa, Dominic Mike. Abaixo do vento do campo. Agora é o cruzamento, Dominic. Azul 9978, livre pouso na pista na 0, vento 110 graus 089. Gente, livre o pouso, pista na 0, Azul 9978. Macaco Delta mantém a linha do litoral, vai sair só na contra o vento da pista na 0. Mateco Delta mantém a linha do litoral, aguarda autorização para ingressar na perna contra o vento da piscina 0. Novamente solicita tráfego padrão pela esquerda. Sim. Delta. Lembrei que Mike autorizado o cruzamento do campo. Autorizado o cruzamento do campo, deve ver o site. Estava com o Robert Rico Delta Torre. A escuta, prossiga. Mas é com o Delta, autorizado a ingressar na terra do vento da pista 1 no 7. É com o Delta. Delta, mas ainda está apenas vento da 17. Azul 9978, no solo aos 39, livre à direita, chame solo Salvador, 1219. Ao livrar. 978, obrigado, tá? Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa. Um Salvador 1012, autocoordenação 2345 para pouso na localidade Vitor Delta. Torre Salvador, o Mike Eco Delta está passando no seu traseiro. Poderia, por favor, confirmar o trem passado? 11 milhas de Pereira de Santana, frequência livre. Verifique, ingresso da terra do vento da pista no 7. Ok, afirmativo, ingressando na terra do vento da 17. Na minha 285, eu posso estar dela no 0 ponto, já respondi. Coral, chama a torre 1895-1012, sua boa viagem. Poderia confirmar o trem baixado pro Mike Eco Delta? Mike Eco Delta, trem aparentemente baixado. Grato. Mike Bravo Uniforme, bom dia. Confirme o pátio que se encontra e o nível que irá manter 220 para a Tierra Bravo te levantar. Para campo, está pronto para a cota, Mike Bravo Uniforme. Salvador Campos, Rio de Janeiro, Serra Bravo, Charlie Papá. Rio 220, Golf 677, Vitória. Whisky 6. Decolada 97 com curva direita, saída da El. Leda após Leda, direto Ilhéus. Controle 1935-5452, Mike Bravo de fora. A bordo, o Mike Bravo de Fox? 3. Repátio 5, chama a torre 1895-1012 e faça um check no equipamento, a transmissão está com muito chiado. O Mike Bravo de Fox. Solo azul 9938, está aproximando a Juliette. Ingresso Juliette, portão 8 azul. A Juliette pro 8, 9938. Guardião. Ryanair 6225, decolado às 4h03, no controle de Salvador, 119-35. Última do controle 1935, última 225, obrigado. 7, ajuste 1012, reporte visual com o local de pouso, atentando a área proibida. 431, vigilância, vê se mantém a 4 mil pés, chegada bom, 1012. 5.5, mais pra Califórnia. Sobre frente, Delta Ocean, 625, pode levar, é lá, faz direto? Autorizado, é left. Direto, é left, autorizado, 625. 4 mil. Juliette, estamos no voo, autorizado a decolagem da pista na 7, V1-1, 20 graus, 09 nós. Autorizado, vou chamar. Na conexão Juliette, Tango Zulu, decolar 248, sob controle Salvador, 199 de sinal 35. Sérgio, Juliette Tango. Sorry, Juliette Tango, coração. Salvador, Papatão, Juliette Tango Zulu. Tango Zulu, atenção, uma centena coral. É, já tá no coral. Ponto espera via Índia, ponto espera 1895, 1012, boa viagem. Cordial 07. Diga. Qual fala com a esposa? Seguinte, frequência livre. Que? Frequência livre. Ok. Azul, Cruz 209, livre, linheiro de corda, pista na 0, vento 100 graus, 08, mais. Confirme, que chamou o sol? Que é o 070, confirmando para Macaúba? Ok, para Macaúba 060, autorizado. Vai decolar da Euro 7 com curva à direita, saída Arboa, após direto Macaúba, Plane e Anki. Após cancela, vai no 075, conforme rota. Decola no 7 direita, 1935, 5166, Whisky Golf King. A bordo do parque está 895, 1012, boa viagem, então regresso. Sou Salvador, Oceaner 6312, autorização da equipe. 6312, aguarde a costa, 1012. A saída qual seria? 312, da guarda-copa, prepara a PUCA. Mike Bravo Uniforme, confirme a alternativa? 260, chama 6285, obrigado, bom dia. Tem autorização para Guarulhos, vindo a 380? Já tenho sim, vai guarda-copa número 2012, do 3663. 2012 não fez conta, 3663. Gente, mas é que o Delta, qual é o número que nós podemos usar em contato? Obrigada. Correção, Mike Bravo Uniforme Aguarde. Azul 4299, decolado 54, chame controle Salvador 199, decimal 35. 0935, Azul 94299. Obrigado, senhorita, bom dia. Mike Bravo Uniforme, livre ingresso na pista 17, reporte como controle da decolagem. Controle Salvador, Cordial, bom dia, Azul 4299, decolado da Elmi, 600 pés. Azul 4299, contato, suba conforme, autorizado. Ok, sobe conforme, tem referência visual, o senhor autoriza direto lendo da presente? Esse é mais direto da El. Ah, é ok. Ela não chamou controle anteriormente, prossiga? Número 60, prossiga. Aciona a identificação, desse mantém até a altitude de 5 mil. Visão no setor, para 2500, 6311. Desse mantém a 2000, autorizando o PNLS, Oceaner 6309. Radar estabilizado, 6311. Pode voadura, 6311? Oi, reposta brigando localizador completando final do procedimento 6319. Cliente, 6319. O nono 60 descendo via até 3000. O 4299 agora direto Leda. Procedente Leda, 4299, obrigado, senhor. Decolar, vento 120 graus, 10 nós, Mike Bravo uniforme. Grupo fica autorizado em Grécia, Porsche alinhado e pronto, na cabeceira 17. Capitão Mike Bravo em reforma, decolado ao 58, chame o controle em 1935, por favor. Controle 1935, aprovado, por favor. 5463, o Oxo da 63, 12. Por favor, Mike Bravo em reforma, tá a luta, tá a luta, tá a luta, tá a 463, correto, chame pronto, Oxo da 63, 12. Pode inferno, Zulu November. Situação normal? E nível que dá manter, Zulu November. Zulu 63, controle 66. Eu estou agora 1895 completando o final do procedimento. 2900, é. Confirmando? Contato, fui manter nível 220 na feira da Euleda após Ilhéus. Imagina, faça um cheque ao seu equipamento, tá com um forte ruído. 007, decola da 17, com curva à esquerda, vai ingressar no corredor forte. 1000 pés aguardando a sessão do controle para 075, chama Salvador em 1935, aciona 5432, o antes do momento. A bordo, 45, dá presente 1895, tá livre o acionamento para táxi e decolagem, vai chamar torre 1895, Ecos no November, tá, tá, tá. Eu vou até o regresso. Ajuste o altimetro no 092. E para o sol? Poxa, né, 312, puxa o acionamento. Autorizado, senhor táxi. Chamava o táxi. Prossiga. 1960, autorizado a final do procedimento de LS, que foi. Questão no 0, desce para 2 mil pés, altimetrando no 0 no 2, reporte estabilizado. Prisão, já tem 5012, prosseguimento também, Gono 1960. Gono 0, evento 110 graus 089. Depois 90, será 639, obrigado. Júlio Novembro, autorizado táxi circular será a partida 35. Copia. 4299, chama agora o centro Recife, 125 décima 1, alterno 133 décima 95. 10, bridge, piso 16, BHZ, direto trive, direto posto de Caldas, conforme rota. Pista 10, curva direita, Dael, Leda, após Leda, bridge. Controle 11935, transponder 5467, o TAN 3663. Está autorizado Guarulhos, no nível 380, decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Print, Campeiro Zulu 16, até Belo Horizonte, após Trive, após Fotos, segue conforme a rota. Controle 11935, transponder 5467, da 3663. Correto, portão 3, chamando. Câmara então 3663. Então 3304, copia. Mantiga 3304. Salvador, Brasília, 360, Pesolão 97. Decola pista 90, curva direita, saída Arbota, transição Elefa. Controle 11935, transponder 5464. 360 autorizada, Pesolão 17, fala 10, curva direita, agora Elefa, saída 1935, não controle 5464, transponder 3304, combustível. Então 4, aguarda o 3304. Salvador, muito bom dia, você é 6311, livrou a direção da Alfa, tu escuta. 6311, faz-se via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6311. Solo, TAN 3663, portão 3, pushback. 3663 é o número 2, aguarda. Aguarda, TAN 3663. Solo Natal 35221. Solo Salvador 35221. Prossiga. 00 parado. Aguarda a cota 1012. É a bordo, 3 horas e 30, alternada é Natal. 6312 em frente, Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. 1012, direita, 1895, obrigado, boa tarde. Copa ML12, só um instante. Hora 2. 3-11, ingresso Juliette, portão 5. Juliette 5, você na 63, 11. Estabilizando, vão no 1 do meia casa. Avenida ingresso, reporte pronto. 1-8, decimal 9-5. Confirme 18? 95. Obrigado. Torre Salvador, muito bom, 1-1-6-0. Tá 2 milhas do Inglaterra, baixa o telefone. Bia. Bia. Salvador, Vitória da Conquista, 200, decola da 10, curva direita, saída Arbor, após direto Conquista, controle 119, decimal 35, transponder 5473, o trip 5221. Autorizado 200 para Conquista, decola da 10, curva direita na Arbor, após Arbor, direto Conquista, 5473, transponder 9355, direita após a decolagem, 43, chame pronto. Confirmado. Com 1630 está autorizada a final do procedimento elétrico suíte, separa 2 no PEN, altímetro 0012, reporte estabilizado. Restrição etapa. Rodou Curitiba 340, outro Zulu 21. Conforme rota, pista 90, curva à direita, saída Arbor, transição Alefa, controle 11935, 5471, são 3859. Autorizado Curitiba, vindo 340, conforme praticou, abertura 21, decola da 1. Me pronto, 3859. Com Zulu November, após decolar direto em rota, restrito 1.000 pés. Autorizado decolar, até para exterior turbulência do Boeing 737. Direto 1.10 graus, 089. Salvador, Xané 63, 1.2, boa tarde. Xané 63, 1.2, autorizado olhar e manter pista 1.0. Tango Juliette, Tango Zulu, serviço radar encerrado, 55 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível 100, chama agora o controle Léo, 120, décima 11. Zulu November, decolado às 1.0, chame controle frequência 119.35. Controle Salvador, Eco Zulu November, decolou na sua escuta. Confirme para o controle. Confirme para o controle. Direita, ponto espera 1895, 1012, boa viagem. Esse é o táxi aí no setor do pátio principal, autorizado, puxando o trecho, no táxi. Após a companhia, autorizado, vai chamar para o táxi, da 3663. Centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 95. 1251, no alterno 3395, Mike Bravo de Ferro, bom dia. Alô. Tango Whisky, Golf Kilo, confirmando a presença com a proa para a Serra Nova Maritá. 2-9-4. Autorizado, direto Serra Nova Maritá, quando possível, estimado para pouso. Estimando pouso, 1-3-3-3. Estimando presente, 2-1-3-0-5. Copiado, pouso 1-3-3-3, através de lençóis, 1-3-0-5 graus. Salvador, Xalé 6312, boa tarde, circulou na Puca da Caju. Xalé 6312, contato radar na decolagem, sul para o nível 350 na saída Puca, tração Caju. 350, um Mensagem contada. Concentrado. Chamativo 3304. Tenha chame torre 118 decimal 95. Torre 1895, November Knight. Perdão, 199 decimal 95, November Knight. 118 decimal 95. 1895, November Knight. Estabilizado, gol no 630. Gol no 630, completa a final, chame torre 118, décima 95. 18, 15? 95. 95, obrigado. Eita, pera. Torre Salvador, muito bom dia, gol no 630, a 2 milhas do externo. Gol no 630, continua a aproximação, guarde pista livre. Aproximação guardada no 630. Bom dia, Tapatango da Vila Yankmec, ingressando no corredor cerrado, já toda a rotatória. Aposta na rotatória, November Yankmec. Bom, pode repetir por gentileza? Aposta na rotatória, November Yankmec. Repete a rotatória, da Vila Yankmec. Deixa a decolagem 3304. 7. Confirmando, o nível autorizado com nível 0, mas este recebendo o nível 0, mas 5, confirma. Sistema 3304 decolado, zona 5, chame controle, frequência 1-9-35. 1-9-35, obrigado, boa tarde. Golo 630, autorizado. Pouso na pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 089. Leve pouso na 1-0, Golo 630. 3304, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída Arbor. 360 Arbor, da 3304. Salvador, C3663 com 9-1 a bordo, 4 horas e 8, alterna Galeão, pronto para o táxi. 3663, livre táxi, direito, ponto espera 1895, 1012, bom viagem. 1012, pela direita, ponto espera 1895, obrigado, bom trabalho, 3663. 9 autorizado puxar no 2, chame táxi. Salvador, bom dia, tá 3663, pronto no ponto, espera. Tá 3663, autorizado ali, mantém pista no 0. Ali mantém no 0, 3663. Voo 9630, no solo, zona 7, livre direita, chame solo 121, décima 9. 1219, é 30. Salvador, gol 9630, levanta, escuta. 9630, repórter Sérgio Juliette. Cataratas, Sérgio Juliette, 6630. 6663. November Yankee Mike, da presente autorizado, base direto para final, é, na 7. Alô, na 7. Salva, confio. Oi, chama agora o centro Recife, 1125-145, alterna 1133-165. 2545-3365, cuidado, bom dia. Uhum. Do plano, o 9979. Uro 230. Ele não tem nada no meu sistema, aguarde o 9979. Eu aguardo o 9979. A Sérgio Juliette, 1630. 630, mantém a Sérgio Juliette, passou previsto ao 4. É, aguardando. Chame controle, 199-35. Controle, 3663. Vamos ver contato com radar na decolagem, sul para o nível 380 na Cerebel, após Leda, direto Brito. 380, subindo na Dael, após Leda, vou abrir, 3663. Mike, final 3 da 7. Time 2. Mike, autorizado pouso pistão na 7, vento 120 graus 089. Autorizado pouso, cabeceira na 7, leve o break back. Salvador. Vento. Texto em condições lá para o circuito de tráfego em Feira de Santana, tráfego conhecido no setor a reportar. Reporto cruzando 2.500 pés. Altímetro em Salvador, 9.012. Cruzado, olhar, decolar, pista 0, vento 120 graus, 08 nós, está 3859. Afirmativo, vindo alinhar e decolar, down no 0, está 3859. Só escuta. Okay, por gentileza, verifique com a companhia exatamente aí o horário do plano, se foi feito, porque nem o PLN Recife, nem o centro tem esse plano não, ok? Verifique aí com a companhia, por gentileza. Sim, sem problema, vamos falar com a companhia aqui, já informa o senhor, obrigado. Yankee Mike no solo, as 2-3. Segue para o Pax 4. Autorizado. CAN 3304. Passando nível no setor, chama agora o centro Recife 1-2. Meia decimal 0, alterna 1-2-8, decimal 8. 2-0-1-2-8, 3-3-0-4. Tango Eco Zulu Novemba, quando possível estimado para pouso? Copiado 255 Eco Zulu Novemba. Gente, decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 08 mais. Gente, decolar, isso foi do Axé, 1935, 0125, patrão, mais próximo. Eco Delta, após a passagem do Papa 28 Alfa, da autoriza ataques ponto de espera da pistola 7. Confirma o trato. Não foi copiada a mensagem do Golfo, poderia repetir por gentileza? Autorizado 080, Whisky Golfo Kilo. Alterna Salvador, ao Salvador, 2.4 horas. 9.35, 3.859. 5.012, boa viagem. 5.012, boa viagem. 3.40, água. Eco, aliás, decolar na pista 97, vento 110 graus, 09 nós, Mike, Eco Delta. 5220 autorizado, aliás, decolar pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 08 nós. Mike Eco Delta, decolado aos 2-9, chama o controle, frequência 1-9, decimal 3-5. 1935 Delta, grave. Alto Recife, 126 decimal 0, alterno 128 decimal 8. Controle Salvador, papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, controle Salvador. Decolado 97, solicita por a direta Manati da presente, ascendendo para 1.500 pés. Livra central 1.500 pés, Mike Eco Delta, reporte livrando a CTR. Passará livrando a CTR, Delta. Papatango Eco Zulu Novembro. Chama agora o centro Recife 125 decimal 45, alterna 133 decimal 65. Autoriza Robidu de Portela 3859, patrão. Autorizado, direto Elefa. Elefa. Sol 35. 1935, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, 35-31. Controle Salvador, trip 5221. Trip 5221, como recebe o controle? Agora 5x5. Esse contato radar na decolagem, supera o nível 200, sem restrição, na saída árvore. Sem restrição, pode ir para o árvore da presente, direto? Aguarde a autorização para voar direto ao árvore devido à tráfego. Não perceba a subida árvore sem restrição, de nível trip 5221. Presente direto a 5-2-2-1, não dá presente a bordo. Obrigado, senhor. 9979. Central Solo. Solo Azul 9979. Prossiga. Ele comunicou com a companhia aqui, eles me passaram que entraram em contato com vocês para autorizar nosso plano 9979, ver se já tem alguma coisa? Sei não, não tenho nada do seu plano não, o 9979, nem no sistema tem. Como é que é plano dele aqui? Nem no sistema tem, não tenho nada não, 9979 Azul, nada, nenhuma mensagem de FPVD, nenhum plano, nem DLA, nem CHG, nada. Tá bom, obrigado. Vou entrar em contato com a companhia de novo aqui, que eles me passaram que tinham falado com vocês já. Obrigado. Olympus 47, é isso? Gente, aguarde a cópia Olympus, o ajuste 1013. Dear Salvador, American 238, ATC clearance, please. Okay, please confirm the flight level. Roger, flight level 360 for American 238. Roger, stand by. American 238, ready to copy? Yes, sir, ready. Clear to destination, Miami, Kilo Mike India Alpha, flight level 360 via Upper Zulu 20 until Tango Romeo Sierra, then via flight lane route, runway 10, left turn, moment departure, and the flock transition. The squawk 5513, Salvador departure control 119.35. Okay, thank you. American 238 is clear to Miami. Flight level 360 by via the upper Zulu 20 to